KY673. Rádio Cacique de Taubaté Limitada. Ondas médias 1160 kHz. Taubaté, São Paulo. Uma das emissoras coligadas. A todos com os quais tivemos o...